As nossas expectativas estão um bocado elevadas, porque estamos a contar com o máximo de público que venha ao nosso festival. E desde já aproveito mais uma vez o apoio da Rádio Boa Nova para convidar todas as pessoas do nosso concelho e fora que estejam a ouvir o programa para virem até Travanca Lagos e assistirem a Origens, mais uma vez. De um modo geral, pode explicar o que é que este Origens tem para oferecer a quem visita nestes três dias Travanca de Lagos? Como sempre, temos algumas novidades que nós tentamos sempre inovar um bocadinho e começando por hoje, sexta-feira, a partir das 9 da noite, até no local onde me encontro neste momento, temos uma exposição de fotografia no Lagar de Azeite Antigo, na ponte do Rio Cobral, na estrada que vai Travanca Lagos a Lagar, no lugar que está abandonado, e nós aproveitamos este espaço para fazer uma exposição de fotografia e com uma mostra de música folk misturada com um bocadinho de música eletrónica para tentarmos abranger o máximo de idades possíveis, de público possível. Amanhã teremos uma tarde começada com um arranjo folclórico da nossa freguesia, que será de Andorinha, Estrelas da Manhã. Será, se não estou a erro, será à noite um grupo de fados de Coimbra, seguido de um grupo de música tradicional também, música folk e música portuguesa. E no final da noite teremos um artista internacional, português, mas internacional, que vem fazer outra vez uma mistura de música tradicional com casaquinho e guitarra braguesa, que vai mostrar um bocadinho com música eletrónica, vai mostrar um bocadinho do seu som diferente, mas um bocadinho irreverente. Domingo acaba por ser o momento alto, não é? Sim, domingo vamos ter a nossa tarde de jogos tradicionais, que já tem sido o mote da nossa festa desde que começámos há 6 anos atrás, não com o nome Origens, mas com o tarde de jogos tradicionais, e vamos ter grupos de folclore também, boa comida, boa bebida e uma tarde animada com as pessoas aqui da nossa freguesia e do resto do concelho e arredores que possam estar e queiram vir ao nosso festival. Pedro Marques, quando fizeram pela primeira vez este festival, foi num formato bem mais reduzido, contavam que esta vossa iniciativa ganhasse esta dimensão? Não contávamos com isso, apesar das nossas ideias serem mais para o futuro e tentar fazer crescer, mas nunca, nem tão depressa, nem com esta dimensão desta maneira. Mas é claro que é para isso que nós trabalhamos, o grupo está empenhado e trabalha durante o ano todo para isto acontecer e para tentar levar o nome de Travanca e da Liga de Melhoramento de Travanca lá sempre um bocadinho mais à frente. Tem noção de quantas pessoas poderão passar pelo vosso festival? É sim, noção certa não teremos, mas tentamos sempre superar os números do ano passado. No ano passado tivemos, se não me engano, à volta de 3 mil visitantes e estão todos à espera, se não fosse dobrar, chegar lá perto. Até porque o tempo vai ajudar, pelo menos. Sim, pelo menos nós esperamos, já pedimos ao nosso padroeiro, que é o São Pedro, ver se nos dá mais dinha para termos um fim de semana de sol e temperaturas boas para termos um festival engraçado e animado.